no solo 35, livra direita, prossegue táxi via alfa, reporte Santa Juliette. Ou não, Recife, 1285. 1285, obrigado. Turma 908, autorizado Juliette, para o pátio 3, o pátio assisteiro, o pátio de cargas. A posição é 62, é tenta sinalizador. Delta Romeo Charlie, boa noite, oceano identificação, chegada Golf, desça para 2010, ajuste na 015. Com 972, chame torre 1895. Salvador, gol 172. Gol 172, ajuste no 0 no 4, reporte baixado travado. Gol 0 no 72, Solos 44, livre à direita, pois taxax via Alfa, é ponte antes da Juliette. Livre à direita, Alfa, é ponte antes da Juliette, Lonão, no caso da Delta Romeo Charlie, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Volume 72 autorizado Juliette, portão número 11, 1-1, fique atento ao follow me carro aqui, no vetor da F-0 que irá guiar o teu portão. Está autorizado Juliette, 1-1, atenta ao follow me carro. Delta Romeo Charlie no localizador. Delta Romeo Charlie, Charlie Torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Romeo Delta, Romeo Charlie, Full ILS. Romeo Delta, Romeo Charlie, ajuste 1-0-1-4, continue a aproximação, vai dar uma utilização de pouso, Delta, Romeo Charlie. Delta, Romeo Charlie. Delta Romeo Charlie, check trem, utilizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Baixado e travado, ciente, livre pouso, Delta Romeo Charlie. Patrulha 170, boa noite, acione identificação. Vou direto do Lula 2010, ajuste 1-0-1-4, reporte localizador. Delta Romeo Charlie no sol, Alfa 02, confirma o pátio que se destina. Informativo, livra à direita, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, Delta Romeo Charlie. Sabe, ingresso Juliette, contorno os portões, reposto novamente na Lima. Delta Romeo Charlie, ingressa Lima e taxia via pista, sentido 35 até a Bata. Delta Romeo Charlie. Posta pela Juliette na pista, Charlie. 170, controle. Chega. Quais são as condições no momento do aeródromo? 1500 de teto, 8 mais visibilidade com chuva moderada. Gente, obrigado. Boa noite. siga Golf India Whisky. Alto, claro. 5/5. Pessoal, 5, obrigado, boa noite. Boa noite. Fala, deu boa noite, tá 3170, estabilizado ILS 10, baixado, checado. 3170, ajuste 10, 14, em pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 8 nós, atende apenas a pista molhada. Paciente 3170, autorizando o pouso, pista 10, permanece chuva ou parou? No momento deu uma parada, mas a pista provavelmente está molhada ainda, ok? Ok, obrigado. 3520, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Autorizado. pequeno desvio à esquerda na 3520 para evitar um cúmulo ali. Tá livre, desvio. Chuva leve, sul da vertical do campo. Tá, 520, obrigado. Zé, estabilizado? Ah, afirmativo, esqueci de chamar aí, controle. Instrumento Torren 1895, complete a aproximação, instrumentos. 1895, então 3520, bom trabalho, Tejão. Torre Salvador, boa noite, então 3520, final da 10 visual. 3520, boa noite, ajuste 9095, visual com campo. Visual. Atenta a chuva. Temperatura autorizada pista 90, vento 120 graus, 93 nós, pista molhada. Sente, pista molhada, livre pouso na 10,